seria. Não quero recriminação, não vou ouvir meu coração, pois vou agir só com razão. Não devo admitir, não, não, viver sofrendo em opressão. A cultura da paz, quem ganha com isso sou eu, é você que faz da paz o compromisso. Que adianta sair com camiseta da paz se é violento? Esse é o momento, pega a paz agora no seu pensamento, nem a força, e sim a perseverança. Não é lembrança, e sim presente, sempre com a gente, a paz. P-A-Z, meu negócio não é falar, e sim praticar a paz que está em qualquer lugar. Natureza, mar, montanhas, favela, morro, assalto, é só gritar bem alto para todos escutar. Que com a paz você pode alcançar a sua autoestima, sempre sorria. Sei que a vida não é mil maravilhas, você pode plantar tudo que eu deixei. A semente da paz é agora a nova lei. Eu vou lutar, me informar, não posso mais me acomodar. Amores vem e vão, eu seria. Não quero recriminação, não vou ouvir meu coração, pois vou agir só com razão. Não devo admitir, não, não, viver sofrendo em opressão. Mulher pra ser desrespeitada, usar de palavra já era, agora é na porrada. Não é pressão, é ação, chega de engolir a seco. Faço o que for só pra ter os meus direitos, negão. Que decepção, só vacilação. Cada palavra, cada soco destruiu o meu amor e tesão. Minhas amigas falavam como falavam e eu te perdoava com apenas um sorriso seu. Porque é fato, tô farta de mendigar amor. Me agredir te agrada mais que engolir rancor. Mas o que faço com filhos, aonde se esconder? Desempregado e sem estudo sobre seu poder. Você e suas amantes, ha, várias baladas. E eu que sempre cheguei junto, soco na cara. Sonhei com uma família e pra você tanto faz. Mas ser mulher submissa não é encontrar a paz. Assim como eu, várias fazem tentativas, mas a cultura machista é o que predomina. A mal política, a pornografia, as drogas, as guerras, injustiças nas favelas. A prostituição, estupro e poluição, a fome e a miséria são obra das suas mãos. Vamos aplaudir os machão, que são linha de frente no sistema, nas ruas, em casa, fazendo cagada. Eu vou lutar, me informar, não posso mais me acomodar. Amores vem e vão, eu seria. Não quero recriminação, não vou ouvir meu coração, pois vou agir só com razão. Devo admitir, não, não, viver sofrendo em opressão. Sequelas emocionais são danos mentais, acham que são sagaz, cadê a paz? Seus animais sem flexibilidade, mecanismos de brutalidade. Muitos são covardes com medo de perder o que tem ou ter o que tem. Usa força pra coagir quem? Prevenção, reeducação, violência doméstica é a lição que todos eles detestam. Uns têm escrito canalha na testa, processo maquínico de produção em série por agentes sociais que se transfere. Vamos perder referenciais, subjetivos singulares, sentimentos de impotência só leva à violência. Onde está a sua consciência? Eu vou lutar, me informar, não posso mais me acomodar. Amores vem e vão, eu seria. Não quero recriminação, não vou ouvir meu coração, pois vou agir só com razão. Não devo admitir, não, não, viver sofrendo em opressão.